descolou papel, se vê 16 e quer ir pro céu. Falando laranjeiras no cabelo gel, mas se é otário, quem Papai Noel? Não vai ao cinema, tem fama de mal, dentro de um shopping ele é o tal. De carro ele manja, pega onda legal, tem uma banda cover de heavy metal. Mas com a mão, ele é onde xícara do quarteirão. Vai pra zona norte, vira sangue bom. De carro importado, celular na mão. Recebe de torcida e só quer bater. Mas só tô mandando ninho ao entardecer. Cigarro só light, não basta hoje. Se veste impecável para os seus amores. Dedededel. Dedededel. Dedededel. Dedededel. MC, surfista de trem e Japeri. Só canta pagode e Mauricinho. Tá podendo de tudo, ele é moderninho. Ele é um dandy, é um baby look. Quer ser modelo, até fez um book. Vai pra Nova York passear uma vez por ano pra reciclar. Mega onda legal e tem uma banda cover de heavy metal.